segundo a Lei Ambiental número 9.605, de 1998, consta no artigo 49 que destruir, danificar, lesar ou maltratar por qualquer modo ou meio plantas de ornamentação de logradouros, que são ruas e praças públicas, ou em propriedade privada alheia, é crime. No último encontro plano diretor realizado em Uraí, foi proposta uma lei ambiental que impede o corte dessas árvores. O Dr. José Roberto Mancini explicou sobre a lei e alertou a população de Uraí caso essa lei entre em vigor na nossa cidade. Nós temos a orientação de atuarmos também na questão do reflorestamento da parte urbana na cidade de Uraí, Rancho Ataizinho e Rancho Alegre. Nós temos algumas situações de proprietários que cortaram suas árvores de frente à residência e, inclusive, já foram alguns autuados, encaminhados para a delegacia, proprietários esses que tiveram que fazer o replantio de uma muda de árvore e acabaram pagando uma multa, né, em procedimento criminal aqui no fórum. Então, nós temos que deixar bem esclarecido aos proprietários que, se quiserem, por um motivo que justifique, né, cortar uma árvore de frente à sua residência, terão que fazer um requerimento junto à prefeitura e, o que é mais importante, com a retirada da árvore, providenciar o mais rápido possível a recolocação e o replantio de uma muda no local. Porque, conforme você mesmo falou, o plano diretor vai obrigar todo o proprietário a ter uma árvore plantada da frente ao seu imóvel. O promotor ainda ressalta que a multa varia de acordo com muitos fatores a serem analisados. A multa depende do dano que foi causado. Se a pessoa cortou uma árvore de grande porte, né, que teve um período bem grande de crescimento, a multa pode ser uma multa mais elevada. Se for uma árvore recém-plantada, ele pode ser uma multa mais branda. Mas isso vai depender do proprietário, da sua condição financeira e do que ele causou ao meio ambiente. Então compensa mesmo o pessoal que está tirando as árvores plantar, que vai sair mais barato do que ter que pagar a multa, né? Exatamente. Aquele que não replantar as árvores que forem retiradas da calçada, serão obrigados a isso. Além do replantio, terão a obrigatoriedade de pagamento de uma multa judicial. Após muitos esclarecimentos, Notícias do Campo agradece ao Dr. José Roberto e pede suas considerações finais aos nossos ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade e queria deixar um alerta principalmente aos proprietários de imóveis urbanos, que façam o replantio das mudas que estão sendo tiradas, que a gente percebe que isso está acontecendo não com muita frequência, mas acontece em nossa cidade, que providenciem o replantio para evitar transtornos tanto perante a delegacia como perante ao fórum.